corredor Axé, controle 120, decimal 8, aciona 0117. Matro, Sami Recife, 1260, alterne 1288. Recife 260, alterne 288. Tá, 3304, tem bom dia. 1186. 3573, para o táxi 2040 de autonomia alterna Salvador, POB 03. Salvador, bom dia, agronomia 07, está abrindo um ponto para dar 10, pronto. Bono 607, bom dia, Alim mantém, cabeceira 110. Alim mantém 910, Bono 607. Chenema 311. Chenema 631. On the ground at 2-2. Leave by right and call ground 121-9. Ground, John 219 Ocean 6311. Opa, é com Vitor Golf, bom dia, livre acionamento, porta táxi. Boa, no 607, vento 050 graus 05 nós, autorizado a colapso, estamos zero. Livre decolagem, agora 607. Salvador Ground, good morning, Ocean 6311, runway vacated. Ocean 6311, Alpha Juliet, gate 06. Ground, good morning again, 6311, Ocean. Chanel 6311, Alpha Juliet, gate 06. Alpha Juliet to gate 06, Ocean 6311. Rio 5973, Alim mantém, cabeceira 10, confirma com recebe a torre. Alim mantém, recebe. Tô recebendo um pré-cortado aqui, o sua transmissão. Faço check no rádio e reporta alinhado, Rio 5973. Confirme agora. Alto, claro. Uno 251, alterne 13325, gol no 605. 13325, alterna, gol 605, bom dia. Uno 607, decolado 224, controle 120, décimo 8. Controle 209, bom dia, gol no 607. 120, décimo 8, confirmando. 1208, afirmativo. Controle Salvador, bom dia, gol no 607. Gol no 607, contato radar, suba ao nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol no 607. Risco 973, 050 graus, 059, autorizado a colapso, estamos zero. Decolagem, Rio. 9, informação Fox, posição é 1-1, copia Curitiba. Que 3859, Curitiba autorizado, 360, over Zulu 21, decola, pistão na zero, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5003. Comando autorizado nível 360, uniforme Zulu 1, decola da 10, curva esquerda, perfil da Arbor, transição Elefa. 1208, 5003 no transponder, 3859. 3859, a primeira curva é a direita. Verdade, corteja errado, a direita curva, 3859. Cortejamento correto, chama o pushback câmera. 3859. Mano? Voo 0072, bom dia, estabilizado. 072, vento 050 graus, 5 nós. Checa, pouso autorizado, pouso, pistão no 0. Abaixado, checado, ali ele pousa no 0, voo no 072. 5 nós, 73, decolou de 26. Controle 1 da 0, décima 8, mover. 1208. Controle, bom dia, o Rio 5973, decola, transfere. Rio 5973, contato radar, suba ao nível de voo 310, saída PUCA. 310 PUCA. Autorizado o táxi, a ponta mais perto não serve. Decola da 17, a ponta mais perto do Abapá, área ingresso 17, Eco Pitou Golf. Chaner 6312, pushback acionamento no 10. 6312, portão 10, autorizado, chama ataque. Vai chamar. Usado ingresso, a porta LED pronto, cabeceiro no 7. Pronto. 1888, desce para 2000 pés, que é Gama 097, autorizado sinal LS, a parte estabilizada. Portal estabilizado. Jagô, Salvador, Jagô. Chama o controle. Direita, solo, descendo só 9. 219, bônus, desce de 17. Fala, Salvador, bônus, 0722. 072, Alfa, Samuel, Juliette. Poder confirmar? 072. Reporta, Lisa, vai ser Juliette. Alfa, 2, Juliette, obrigado. Segue acionamento na posição 2, Webjet 6729. 729, posição 02, mantém-se até agora. Mantendo. 3-1-2, está com 1-63. 3h20, alternando Salvador, pronto, tá. 3-1-2, táxi parte 1 no Índia Alfa, ponto espera da 90, torre 1 no 86, altímetro no 017. Índia Alfa, 1876, 3-1-2. 18-6. Gol 1-6-07, chame Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. Chama Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5, 1-6-0-7, bom dia. Rio 5973, chame Recife 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Oxanero tá criando parte, ingressa Juliette, portão 01. Rosa Oxanero vai ingressar e vai pro 01. Solo, se quiser liberar o voo na frente, pode liberar que a gente ainda vai levar um tempinho pra chegar ali. Gente, então vou no 072, pode aniversário Juliette, portão 01. Direto, 01. Obrigado. Papai Eco, Vitor Golf, mantém-se condições visuais. Quem negar 1017, reporte no Farol da Barra. Vai reportar no Farol da Barra, Eco, Vitor Golf. Firmando 5 a bordo, inicialmente vai prosseguir para Litoral Sul. Ciente, vento 070 graus, 039, reporta pronta, decolagem. Hotel Matangos, vento em Salvador, vê? 3. Tá lhe matando com fome, vai reportar pronto, ok? 5494, sem identificação. O gol no 888, foi, Léo? Gol no 888, complexo final, chame torre, 1-1-8, decimal mil. 8-6, Léo. 5494, contato radar, 80 milhas, sudoeste, Salvador. Vai direto ao mar e reporte no ponto de alta descida. Mé 729, coordenando uma equipe de solo após a passagem da Avianca retaguarda, puxa e aciona, chama táxi. Puxa e aciona após a Avianca Web, 6729. Eco Vitor Golf, informe de lado para pouso. Tá, estima do pouso 1244. Sim. Passando para da barra. Frequência livre, Eco Vitor Golf. Mandou bom dia, tá 3487, centro da informação, foto, autorização 3-6-0 para Guarulhos. 3487 Guarulhos, autorizado 340, Upper Zulu 16, decola pistão no zero, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5010. Repetiu, transforma para 3487. 5010. 3487, autorizado, nível 340, Guarulhos, Gael, Leda, Lide, Atazulu, 16, 5010, 1208. 487, aeropia Upper Zulu 16, chão pushback acionamento. Zulu 163487. Fala, Vamai, que é com Delta? Nativo no mil pés, decola no 7, direita no axé, controle 1208, transponder 0125, Mike, é com Delta. Mais correto, tinha um pushback corrigindo. Se na metade, estou indo no 8,6, Mike com Delta. Triplo Papá Romeu Lima, Serra Índio, Zulu Alfa, 500 pés, faça quantas milhas? 40 milhas com o radião? Nordeste, ciente. Autorizado, decolando da 17, para o Nordeste, coordena com controle, controle 120 decima 8, aciona 0121. Decolar pista no 0,20,060 grau 059. Autorizado, decolagem, então 1,0,6312. Quarto Delta livre, acionamento, a porta no táxi. Zero 3 na base, acionamento táxi torre 1-8-6. Para bordo, 4-2, autonomia alterna com fins. 03 a bordo na base, acionamento táxi torre 1-8-6. Nível de voo 050, chegada Mari. Para o 050 na chegada Mari, Romeu Oscar Delta. Direita Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, altimetro 0 no 7. De Alfa 2-2-6-2-7, boa. Salve, boa noite, 88, livre ataque, não se escuta. 888, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 03, boa noite, 88. Salvador, 3859, puxa acionamento 11. 3859, 11, autorizado, chama ataque. Controle, bom dia, 6312. Oceano 6312, contato radar, suba nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6312. Uma Tango, proa de buraquinho, ficou gente, proa Nordeste, chama controle 120.8. Segundo Delta aqui, amigo, se eu for atualizar, vou fazer um sobrevoo aqui na Avon primeiro, aqui setor norte, se eu for me permitir. Ok, então vou dando a frequência, eu tô ali matando. 108, Ceará, o plano. Confirmando pro Anote, quantos minutos se afasta, tá matando? Você vai se provar aqui na região do Pinho, depois que ele tá com a Maçari, então escuta uma nova mudança aqui. Ok, Ciente, inicialmente então mantém a escuta da torre, tá ali matando. Tem condições de descer a 500 pés? Eu matou 500, ok, Ciente. Torre, bom dia, Webjet 56729, tá pronto, ponto de espera da 1-0. 729, bom dia, linha mantém. Hoje a linha e decola, pistão no 0,20060 grau 049. A linha decola da 1-0, Webjet 6729. da torre. O Papa Romeo Lima, vento 060 graus, 04 nós, livre decolagem da 17 para o Nordeste, ponto lado de Sol. 1-1, and requested to clear us the destination, Combique Port in Guarulhos, São Paulo, level 360. China 6311, cleared Guarulhos, flight level 360, upwards 16, departure runway 10, right turn, dial, Leda and bridge, departure control 120, that's Moab, and Skok 5020. Clear to destination, right up is Lu 16, departure runway 10, we have right turn to dial, Leda, and then bridge to intercept up is Lu 16. Follow flight plan is Y1208 after departure. Control and scope code 5020. Muito bom dia. Triplo Papá Romeo Lima, decolado da 17 para o Nordeste. Papá Romeo Lima, mantém-se condições visuais 510, QNH 1017. Vai manter 510, visual, Papá Romeo Lima. 859 para o táxi com 1049 a bordo, alterna Campinas. Autonomia de 4h30. 3859, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto espera da 0, torre 1186, otimismo 0 no 7. 2017, parte 1 no Índia Bravo, TAN 3, 859, 186 no ponto. Tá passando o Otávio Matango. Otávio Matango, mantém-se condições visuais, QNH 1017, informa intenções do voo. Estou passando sobre o voo aqui através da van, próxima rotatória. Vou fazer uma fotografia e vou girar na região aqui. Sente. Grato. Controle Webjet 6729, bom dia. Webjet 6729, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode curvar à direita, voar na posição Leda? Autorizado. Boa, Leda, 6729. Tá, Romeu Lima, informa o tráfego, próxima rotatória, mantendo mil pés, em Alfa Serra 50. Tá ciente do tráfego, ainda não visual, Papá Romeu Lima. Romeu Oscar Delta, desce para 2000 pés, QNH 1017, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Autorizado sinal do ILS, para 1-0, descendo 2000 pés, o Romeu Oscar Delta. Mágico Delta, autorizado o alinhar e decolar, pista no 7, 20, 050 graus, 059, Mágico Delta. 017. Para 4000, que é PD7, 5494. Otávio Matango, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 5 milhas, um Robson 44, rumo Nordeste, mantendo 500 pés. Tá ciente, Otávio Matango, tá na vez pra coordenação, tá na vez de causar a voz, agora. Sim. Luna 982, despara o nível de voo 050, chegada Mari. Decolar, pista no 7, 0050 graus, 049, mais que delta. Paulo, gol 1982. Agora, eu estou matando, está mandando a van, vai com a proa da via parafuso, sentido Camaçari. Gente, mantém-se condições visuais, que é negando 017, hotel de Matão. Vamos, gente. Estacionamento 312, Same Recife, 12685, alterne 12545. Recife 2685, alterna 2545, 6312. Salvador Cordial, 3859, ponto de espera no zero, pronto. 3859, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 040 grau, 039. Ali decola no zero, 3259. Mike Delta, comando das condições de condições visuais, 1000 meu país direto Manati, que é legal no 017. Romeu Lima, reparte 20 milhas fora. Solutan 3487 com 100, autonomia de 4 horas e 15, alterna com fim de paridade. Destinação também. Tem 100. 100, 3487, parte 1, índio alfa, ponte espera da 0, torno 186, atingindo 07. Autorizado táxi, parte índio alfa, ponte de espera 10186. 3487. Passando Dona, Romeu Oscar Delta. Romeu Oscar Delta, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. Completar, chama torre 18-6. Webset 6729, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, Webset 29. 5494, redução para 1809, desça para 2000 pés, que é legal no 017, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 180, velocidade indicada em redução, descendo para 2000 com 1017, aguardaremos estáveis. Controle Salvador, bom dia, 3859, passa 1900 na árvore. 3859.